Igreja Nova Unção de Deus. Igreja Nova Unção de Deus. Preparando uma noiva para Cristo. Nós estamos diante do Senhor e eu creio que Ele há de nos responder, de nos atender, de nos abençoar em nome de Jesus. Nós estamos nesse propósito, orando no nome do Senhor Jesus, combatendo as obras do inimigo. Nós sabemos que o diabo, nosso adversário, ele veio senão a roubar, matar e destruir. E só no nome de Jesus é que conseguimos combater e vencer o adversário. E é por isso que estamos aqui nesta fé. E eu creio que neste nome nós vamos jogar por terra as obras das trevas. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Isto. Temos meditado aqui numa palavra, irmãos, hoje. Tem falado ao nosso coração. Espero que também fale ao seu coração. 1 Samuel, o capítulo 15. Amém? Primeiro livro de Samuel, o capítulo 15. Chegou lá? É um texto bem conhecido, irmãos, mas vai nos ajudar. Isto, para a glória de Deus. Quem encontrou? Todos chegaram lá. Se tiver dificuldade, os irmãos te ajudam. O versículo que vamos ler é o versículo 22. Samuel, falando com Saul, ele diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pare, por gentileza, vamos entender. Samuel, ele está falando com Saul. Olha para mim, para você entender. Saul, irmãos, ele foi o primeiro rei de Israel. E como rei, ele enfrentou muitas lutas, se deparou com muitas dificuldades, com muitos desafios. E todas as lutas, desafios, dificuldades que ele encontrou, obedecendo a palavra de Deus, ele conseguiu vencer. Depois você lê um pouco sobre a história de Saul, você vai ver. Mas aqui, diante deste povo, ele estava em batalha contra o povo chamado Amalequitas. Era o povo de Amaleque. Ele estava vencendo a batalha. Enquanto ele obedecia a Deus, cumpria o que Deus falava, ele estava vencendo. Mas antes que a batalha chegasse ao final, Saul, ele teve, irmãos, uma ideia, um plano. E ele cometeu um grave erro. Qual foi o erro que ele cometeu grave? Ele acreditou que o plano dele era melhor que o plano de Deus. E o que que ele fez? Ele deixou o plano do Senhor e seguiu o plano dele. Qual era o plano de Saul? Perdoar o melhor dos animais, perdoar o melhor das vacas, os seus, enfim, do despojo, e sacrificar ao Senhor Deus. Talvez alguém desavisado poderia até dizer: mas a intenção dele era boa, ele queria sacrificar a Deus. Irmãos, a nossa intenção nunca será boa se estivermos desobedecendo a palavra do Senhor. O Saul cometeu um grave erro, pessoal, quando ele deixou de obedecer a Deus para seguir o plano dele. Ele começou a perder a batalha. Naquele momento, ele estava perdendo o trono e não sabia. É muito importante que você entenda isso. Por quê, pastor? Porque assim como Saul, nós também nos deparamos com desafios na vida. Nós também nos deparamos com lutas, com perseguições. E para cada desafio, para cada luta, Deus tem para nós uma direção. Ele tem uma luz, ele tem um plano. Cabe a nós levarmos o desafio a Deus, o problema, seja ele qual for, e buscar de Deus aquela direção. E quando ela vem, quando Deus nos dá a direção, cabe a nós obedecermos aquela palavra, aquela direção que Deus está nos dando, até o fim. Nada, irmãos, é melhor do que a palavra que Deus nos der. Nada, irmãos, pode ocupar a direção que Deus nos deu. Muitos, como Saul, pensam em se sacrificar. Quantas pessoas que dizem, não, o diabo se levantou contra o meu casamento, se levantou na minha saúde, ah, então eu vou fazer um jejum de 24 horas. Não, eu vou fazer um jejum de 3 dias. Não, eu vou fazer um voto a Deus e vou pegar o meu salário inteiro e vou dar para Deus. Melhor é você ouvir a Deus e obedecer a palavra dele. A solução está em cumprir a palavra que Deus lhe deu até o fim. É a melhor coisa que você pode fazer. Quantos filhos de Deus estão cometendo grave erro, irmão, de seguir as próprias ideias? Quando não, a pessoa observa a vida de uma outra, até um servo de Deus ou uma serva de Deus, que talvez enfrentou o mesmo problema que ela está enfrentando e obteve vitórias. Aí a pessoa diz, não, o fulano de tal, ele enfrentou o mesmo problema que eu estou enfrentando e ele fez assim, eu vou fazer o que ele fez e eu vou obter resultado. Não deve fazer isso. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. O que significa isso, pastor? Deus, ele tem várias formas de operar o milagre. Não significa que ele operou na vida de uma pessoa de uma maneira que aquilo que aquela pessoa fez, você tem que fazer. Na verdade, quando nós estamos diante de um desafio, de uma luta, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos nos achegar a Ele, expor a situação a Deus e esperar dEle a estratégia de batalha. Quando Deus nos dá a estratégia, nos dá a palavra, aí devemos obedecer o que Ele falou. Devemos seguir aquela instrução. Não temos de fazer outra coisa. Não temos de arrumar outro plano, criar outro caminho. Irmãos, temos de seguir a instrução, por mais simples que seja. Ainda que aos teus olhos você diga, ah, mas o que Deus falou é muito fácil de fazer. Então faça. Então obedeça. Não busque outro caminho. Não siga outra direção. Siga a direção que Deus está lhe dando. E aí você vai vencer. Olha o que ele fala para a gente lá em Tiago, no capítulo 1. Abra lá, por favor, na carta de Tiago. Deixa marcado esse livro de Samuel e nós vamos retornar. Samuel. É Tiago, capítulo 1, desculpe. Eu não sei a situação em que você se encontra, mas eu sei que a melhor coisa que você pode fazer nessa situação é obedecer a Deus. A obediência é melhor que sacrifícios. Você não tem que sacrificar, você tem que obedecer. O que que Deus já lhe falou? O que que você já recebeu da parte dele em relação à palavra? O que você já aprendeu pela palavra? Ah, pastor, eu sei que tem que fazer. Então faça. Você não precisa se sacrificar, simplesmente obedeça, e aí você vence. Olha o que Deus fala aqui, Tiago capítulo 1. Chegou lá, meus irmãos? Tiago 1. Ele diz assim, no versículo 22, é bem conhecido. Ele diz: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Existem pessoas que estão se enganando. Essas pessoas estão se iludindo com falsos discursos. Como assim? Não, eu vou vencer. Deus é comigo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Não fica triste com o que o pastor vai lhe falar. Não é para te entristecer, não é para te magoar. Muitas dessas pessoas estão se iludindo. Se estas pessoas não estiverem obedecendo a palavra de Deus, Deus não é com elas. Deus não está agindo na vida delas. Elas estão sozinhas na batalha. Estão desguarnecidas, perdidas. Ele está dizendo, não seja um ouvinte esquecido. Seja um fazedor da obra, um cumpridor da palavra. Em outras palavras, seja obediente. Meu irmão, Deus não tem compromisso conosco se nós não obedecermos sua palavra. Olha o que ele fala no Evangelho de Lucas, no capítulo meia dúzia. Evangelho de Lucas, o capítulo 6. Só voltar aí um pouquinho. Amém? Chegou lá? Lucas, 6, quem encontrou, diga graças a Deus. O versículo 46 diz assim: e por que me chamas bom? E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Olha o que ele está dizendo. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando você fazer? Ele está dizendo: eu não sou o seu Senhor. Você não tem compromisso comigo e eu não tenho compromisso com você. Por que Deus está dizendo isso? Porque você não me obedece. Irmãos, quando nós não obedecemos, Deus não tem compromisso conosco. Não é que Ele não queira ter compromisso, é porque nós é que não estamos seguindo, irmãos, o que Ele está falando. Aí Ele faz aqui a comparação da pessoa que obedece e que não obedece. Aquele que obedece é semelhante ao cidadão que construiu a casa sobre a rocha, fez os alicerces sobre a rocha. Veio o vendaval, os desafios que citei no início, que todos nós, irmãos, encontramos, como Saul encontrou. Vieram com ímpeto sobre aquela casa. Ela caiu? Não. Ela permaneceu. Ele está comparando, usando a casa como exemplo, de um homem que obedece. Os desafios vão surgir na vida de todos, irmãos. Esteja você na presença de Deus ou não, você vai encontrar os desafios. Agora, o que vai fazer com que você permaneça e cresça nos desafios é a tua obediência à palavra. Se nos desafios, se nas lutas que se levantam, você resolve seguir os teus planos e não os planos de Deus, como esta casa, como a segunda casa que ele mostrou aqui, você vai sucumbir diante dos desafios. Obedeça, irmãos. Deus tem compromisso com aqueles que obedecem. Abra sua Bíblia no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 17. Desculpa, é primeiro livro dos Reis, capítulo 17. É pertinho de Samuel. Deus tem compromisso, irmãos, com quem obedece a palavra dele. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 17. A melhor coisa a ser feita nesta situação, seja ela qual for, é obedecer. Por mais simples que seja o que Deus lhe mandou fazer, faça. E obedeça até o fim, pessoal. Não obedeça até a situação melhorar para você, não. Obedeça até o fim, faça como Jesus. Em Filipenses, Paulo diz que Jesus obedeceu até a morte. Ele foi até o fim, não retrocedeu, não desistiu. Você tem que obedecer. Ah, vou obedecer até melhorar, até as portas se abrirem, eu conseguir pagar. Não, obedeça até o fim, continue obedecendo. E quanto mais obedecer, mais abençoado você será. Amém, irmãos? A obediência, quando você obedece, Deus tem compromisso com você. E a obediência traz a bênção de Deus sobre a nossa vida. Deixa eu narrar o fato que vamos ler aqui para você entender. O que nós vamos ver aqui foi uma época difícil para a nação de Israel. E nesta época, Saul já não era mais rei, o rei era Acabe. E este estava vivendo fora da palavra, tanto ele como sua esposa, e fez com que o povo também andasse fora da palavra. Deus então levanta, irmãos, o Elias para tentar fazer com que o povo voltasse para a presença dele, mas o povo não voltou. Então veio a condenação, veio a sentença. Durante 3 anos e meio não iria chover sobre aquela nação. E a chuva começou a atrapalhar, irmãos, o crescimento financeiro daquele país. As pessoas começaram a passar necessidade. Mas e o Elias? Deus sustentou Elias. Mas por que Deus sustentou Elias? Porque ele obedeceu o Senhor até o fim. Não só em falar para o rei o que iria acontecer, como seguiu as instruções que Deus havia dado. Aqui, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, no versículo 5, diz assim, ó: foi e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Pare e vamos entender. Quando Elias falou com o rei Acabe que não iria chover, o rei Acabe se revoltou contra Elias e se levantou numa perseguição querendo tirar a vida dele. Deus então deu para ele uma direção de onde ele iria se esconder. Deus falou, olha, vai para o ribeiro de Querite, fica lá até eu mandar você voltar. E a Bíblia nos mostra, como acabamos de ler no versículo 5, que ele foi e fez o que o Senhor havia dito, sem questionar. Ele não falou, Senhor, mas será que lá eu não vou estar em perigo? Não. Ele simplesmente obedeceu, não questionou. Senhor, o que eu vou comer? Como que eu vou me manter lá junto ao ribeiro? O que eu faço? Ele simplesmente ouviu e fez como Deus mandou. O resultado disso, o versículo meia dúzia: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Em todos os momentos em que Elias permaneceu naquele ribeiro, Deus o sustentou. Isso é interessante, porque a Bíblia diz que os corvos traziam tanto durante o dia como durante a noite o alimento que ele precisava. O que nos faz entender que mesmo quando nós estamos obedecendo, existe o período do dia que tudo vai bem, existe também o período da noite em que parece que tudo vai mal, parece que as coisas não estão dando certo. Mas temos de continuar obedecendo. Porque enquanto você está obedecendo, mesmo que tudo aparentemente esteja ruim, Deus vai continuar te sustentando. Percebam que os corvos, que representa aqui a provisão de Deus, a solução, traziam carne, pão e carne pela manhã. Tudo está bem. Está tudo caminhando bem, está tudo fluindo maravilhosamente bem, está dando certo. Representa o dia para nós. Mas também traziam sustento para ele durante a noite, naqueles momentos difíceis, de luta, que parecia tudo ruim, que não ia dar certo, mas ele continuou obedecendo. Continue obedecendo, mesmo que tudo pareça estar dando errado. A solução, amados, está em obedecer a palavra do Senhor. Volta para o livro de Samuel, por gentileza. O capítulo 15, 1 Samuel, o capítulo 15. Saul, irmãos, enquanto obedeceu, obteve sucesso, manteve-se no trono. Mas quando teve a péssima ideia de deixar o plano de Deus para seguir os seus próprios planos, por acreditar que a ideia dele era melhor do que a de Deus, não só perdeu a batalha contra o orgulho, a altivez, como também perdeu o próprio trono. A melhor coisa a fazer em qualquer situação na nossa vida é obedecer à voz de Deus. O que Deus já lhe falou em relação a este problema que você está enfrentando? Pastor, Deus ainda não me falou nada. Então busque, leve a causa a Ele, espera que Deus vai lhe dar uma direção. Aquilo que Deus lhe falar é a solução. Não existe nada melhor do que Deus lhe falou. Não existe um caminho mais rápido do que aquele que Deus lhe mostrou. O que Deus lhe falou é o que você precisa fazer. Saul pensou que sacrificar, perdoar o melhor das ovelhas seria o melhor a fazer. O que que Samuel disse? Melhor é obedecer. Sempre, sempre obedecer será o melhor. O que Deus lhe falou pela palavra é o caminho. Sem medo, pode obedecer. pode seguir aquela instrução, o milagre vai acontecer. Amém? Quem entendeu, diga graças a Deus. Então fique em pé, vamos orar. Nome de Jesus.